tocam agora as melhores músicas em inglês. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. We'll be right back.

pá, pá, pá, pá. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Vamos lá! Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa ra pa pa ra pa pa ra clac boom. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. É, porque do Dendê vou dizer como é que é. Aqui não tem mole. Avisa, dessa massa, já diz que não aguenta. Na entrada Precisamos de alimentar a alma. Reginaldo Manzotti é a solução. Todos os dias, de segunda a domingo, o Padre Reginaldo nos traz a Hora da Misericórdia, onde ele serve orações como o pequeno almoço. Hora da Misericórdia, de segunda a domingo, das 10 às 10h30, na Antena Web. A rádio é uma das tecnologias mais antigas do mundo moderno. E ao contrário do que muitos pensam, a rádio que chegou a Portugal em 1906 chega mais longe que qualquer outro meio. Pela rádio conseguimos difundir os mais diversos programas e alcançar as mais diversas culturas. Tem dúvidas? Então fique atento à Worldwide Radio. Semanalmente trazemos-lhe 60 minutos de emissão de uma estação de rádio escolhida aleatoriamente. Cada semana uma estação de rádio, um país e uma cultura diferente. Worldwide Radio, segundas-feiras, 11 da noite, na Antena Web. A internet tem destas coisas. Ela possibilita viajar sem sair do lugar. Permite que pessoas desde a Colômbia, Honduras, México e Espanha se liguem em simultâneo para realizarem tertúlias intercontinentais. É isso mesmo que lhe propomos. Tertúlias intercontinentais. Um espaço radiofónico que existe pela diversidade de culturas unidas por um único idioma, o castelhano. Aceite o desafio. Aprenda e descubra em Tertúlias Intercontinentais, às quintas-feiras, às 11h30 da noite, na Antena Web. Há coisas que o tempo leva e não traz de volta. Há coisas que a Antena Web traz de volta e não leva. É certo que a magia da nossa infância, dos tempos em que jogávamos consolas de videojogos, não volta mais. Mas as músicas, as recordações, essas sim. Spectrum, um programa feito a pensar nos amantes dos videojogos e nos saudosistas de outros tempos. Spectrum, todas as sextas-feiras, às 9h30 da noite, com a apresentação de Nuno Miguel, na Antena Web. Thank you. trying to catch my breath. Oh, why don't I ever learn? I've lost all my trust. I will surely try to turn it around. Can you still see the heart of me? All my agony fades away when you hold me in your embrace. Don't tear me down, for all I need. Make my heart a better place. Give me something I can believe. Don't tear me down. You've opened the Antena Web. Mila, teve uma noite de amor com você. Na praia, num barco, num farol apagado, num moinho abandonado e na grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o Mucais. E tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o Mucais. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferir com você. Na praia, num barco, no farol apagado, num moinho abandonado, em uma grande alta astral. Lá em Hollywood, tá de tudo rolar, vendo estrelas saindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Oh, Mila, vivi uma noite de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, num rio abandonado, em uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Oh, Mila, mil e uma noite de amor com você. Na praia, num barco, alto astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Really love one. taste her till you can feel her in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's. Tenha uma boa tarde com Antena Web.